8, transponder 5065, gol 1600. Alfa de dado na sound, 0 a 0. Cotejamento correto, gol no 600, ajuste no 0 no 5, informação em curso é a Oscar, chama para puxa e acionamento. Boa tarde, 6315, livre táxi, taxiway Alfa, reposte, posição. Mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Juliette. Muito boa tarde, 35489, plano para cópia. 35489, está aprovado Vitória da Conquista, nível 200. Decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída Gole, até a posição Eval. Após, voa direto para Vitória da Conquista. Controle em 119, decimal 8, transponder 5101, 35489. Nível 180, ciente, vamos recoordenar com o centro, aguarde confirmação, senhor. Por enquanto, 35489, cotejamento correto, ajuste 1015, informação ATIS em curso é Oscar, aguarde confirmação do nível 180 e chame para push e acionamento. Sapatango X-Way, Oscar Vitor, livre táxi até o final do pátio 3, aguardando para continuar o táxi. Oceané 6315, livre ingresso táxi Juliette para o portão 612. X-Way, Oscar Vitor, pode confirmar a autonomia? 4 horas. Muito grato, senhor. Autorização, 5491. 5491. Quebec Serra. É a suma na proa de Duna. O 110 aguardando quando possível protio objeto 6721. Não foi autorizado pelo centro, mantém o perfil da saída 6721. 21 aguardando. Paulo Salvador, boa, voo no 394. Voo no 394, muito boa tarde, aguardo um minuto para atendimento. Aguardo, 394. Taxway Oscar Vitor, livre táxi, taxway Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, torre 118, decimal 6, boa tarde, bom voo. Voo 1394, pronto para cópia. Pronto, 1394. Voo 1394 está aprovado para Galeão, nível 360. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da El até a posição Leda. Após, deverá voar direto para a posição Bidev, que é Bravo, India, Delta, Eco, Vitor, Bidev, onde intercepta a via Upper November 857 e então prossegue conforme plano de voo. Controle em 119.8 e o transponder 5063, gol 1394. Bem, está autorizado o 360, saída da El, Leda, até Bidev, Upper November 857, controle 119.8 e 5063 é o transponder, decolagem está 10 com curva direita para o gol 1394. No 394, cotejamento correto, ajuste no 0, no 5, informação em curso é Oscar, chama para puxa, acionamento. Ok, está sendo da Oscar, chamada para puxa, acionamento, no 394. Falou, muito bom. boa tarde, está 361, informação ótima. 2-1 no Champ Centro Recife, ao 12545, alterno 2685, boa tarde. 2545, alterno 2685, boa tarde, mestre 2-1 na web. Tilo Quebec Serra, autorizado a final do IRSXT para a pista 10, reporte localizador. Salvador, 5400. 5400, boa tarde, aciona a identificação. Desça 2000 pés via mar e ajuste 1015. 2000 via mar e 1015, 5400. Guardar a passagem do tráfego no final e após a linha e mantém 910. X-ray Oscar Vitor. O comandante está reautorizado, então nível 180 para a Vitória da Conquista com transponder 5101. Eu também estou ligado e não estamos na escuta, o trip 5489. Meia 320, vento 1, 10 graus, 10 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, chamei 6320. Pátio 3 e atente ao sinalizador. Achei, Kilo Paulo, Pátio 3, o 549 Alva. TAN 3661, pronto para cópia. TAN 3661 está aprovado para Ideals, nível 140. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voa direto para Ideals. Controle Salvador é 119.8. Transponder 5070, TAN 3661. Del 140, saída com curva direita, decolando a pista 10 na Dael. Após a Leda, direto de Alfa, de Opera, em 119.8, Transponder 5070, TAN 3661, um cotejamento correto, só complementando, senhor, o plano de voo do senhor é Yankee, nível 140 até certo ponto, e após o senhor cancela e prossegue 145, foi chego? Para a posição 011, para o 10. TAN 3661, no livre pushback acionamento, o ajuste no momento é 10 no 5, informação antes em curso é Oscar, chama para o táxi. Autorizado a final do ILS que foi para a pista 10, reposto estabilizado. Kilo, Quebec Serra. Continua, vai para outra, não, vai. Vitor Índia Juliette, 1500 pés via corredores. Reposto através de Paris, confia em pessoas a bordo. Comprar através de Paris, a gente bola do Vitor Índia Juliette. 07, copiado, grato. É 320, solo ao 51, livrando a direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Livra a direita, solo 219, obrigado, boa tarde. Oscar Vitor, livre decolagem, vento 110 graus, 10 nós. 320, muito boa tarde, livre táxi, táxi Alfa e Juliette para o portão 11. Alfa e Juliette, portão 11, 6320. Alcena 6320, por enquanto, senhor, mantenha a posição antes de ingressar na Taxiway Juliette, pois o portão no ONU no momento está ocupado. Então vamos aguardar uma posição da Infraero para o estacionamento do Alcena 6320. Sim, você vai manter a posição então antes da Juliette, aguardando o posicionamento 6320. Salvador, boa tarde, o gol 1924. Muito boa tarde, 1924, ajuste no momento no 015, informação a ti, é a Papá, está pronto para a cópia? Pronto para a cópia, Papá, gol 1924. O 1924 está aprovado para Maceió, nível 350, pela aerovia pelo Isque 58. Decola da pista 10, com curva à esquerda, na saída Pulca com transição Caju. Controle em 1-9-8, transponda 5064, ou 1924. Autoridade Maceió, no 350, na pelo 8, degola da 10, primeira curva esquerda, saída turca, pressão Caju. Controle 1-9-8, transponda 5064. Confirme sua saída, senhora, por favor. Turca, Caju. Protegimento correto, chama para puxa, acionamento no 924. Chamará para posicionamento, gol 924. Decimal meia dúzia, o quilo Quebec Terra, vamos pôr. Muito bom, Lua. Autoriza a projeta rotatória, aproveita ainda de leste. Autorizado. Oceané 6320, livre ingresso, taxa em Juliette, portão 09. Ingresso, portão 09, o 6320. Vamos pôr. Ilhéus, é que sou eu, fica Vitor. Acordo, Ilhéus, a presente, grátis, muito obrigado. Para o táxi do 3661, aqui estamos com 195, Aracaju, em autonomia de 2 horas e 10 minutos. Copiado, 195, Aracaju, 2 horas e 10, livre táxi, TAM 3661, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre 1-8-6, boa tarde, bom voo. Deita na Índia, no ponto de espera 1-8-6-2. Gol 1924 no gate 07 para o estacionamento. Autorizado, chama o táxi, gol 1924. Chamará para o táxi, 24. Salve Salvador, gol 1333, boa tarde, autorização Congonhas, por favor. Pronto para a cópia, senhor? Boa tarde, gol 1333, está pronto para a cópia? Pronto. Uno 333 está aprovado para Congonhas, nível 360. Decola da pista 10, com curva à direita, no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após a posição Leda, deverá voar direto para a posição Bridge, Bravo, Romeo, India, Delta, Eco. onde intercepta a aerovia Alpha Zulu 16 e então prossegue conforme plano de voo. Controle em 119.8, transponda 5077, voo 1333. Combinado, meu amigo. Então vamos lá, a gente decola nível 360 do aeroporto de São Paulo e decolando da pista 10, a gente decola, curva direita, perfil da Adael, voa até Leda, Leda Bridge, Bridge intercepta a aerovia Peruísque 16, depois volta conforme o plano. 119.8, frequência do controle, 5077 ao nosso código, nossa posição é 10. Rotejamento correto, gol no 333, só confirmando a aerovia Alpha Zulu no meio, senhor. Chame quando pronto para push e acionamento, ajuste no momento no 0, no 5 e a informação atiz em curso é papá. Até já. Informação papá e confere, aerovia Alpha Zulu no meio, obrigado. Boa tarde, Papatango, Vitorinho Juliette. Vitorinho Juliette, boa tarde, chame o sinal pistona 7, vento 1, 00 graus, 10 nós. Sinal da 7, olha. Estacionamento, chama para o táxi. Vou entrar para o táxi, está 3, 2, 3. Tive solo ao 59, estacionar frequência livre. Boa tarde. Voo 1924 para o táxi, 192 a bordo, 2 horas de autonomia alterna na chamada. Liuno, 19.8, uma boa tarde. 19.8, tá, 36, Leono. 24, livre táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi India. No ponto de espera, chame torre em 1.8.6, ajuste no 0, no 5, boa tarde, bom voo. Via Índia, no ponto de espera 1.8.6, voo 924. Obrigado, boa. Ano 7, Vitorinho da Juliette. Vitorinho da Juliette, livre pouso, pista 1.7, vento 1.10 graus, 1.22. Livre pouso no 7, Juliette. Salvador, boa tarde, eu sou na 63 Nacional. Você é 63-15, muito boa tarde, pronto para a cópia. Negativo. Você é 63-15, está aprovado para Guarulhos, nível 360, pela aerovia Upper Whisky 50. Decola da pista 10, com curva à direita no perfil da saída da El até a posição Leda. Após Leda, deverá voar direto para a posição Bidev, Bravo, India, Delta, Eco, Victor, Bidev, onde intercepta a aerovia Upper Whisky 50 e então prossegue conforme plano de voo. Controle em 119.8, transponda 5107, Oceano Air 6315. 2 horas para Guarulhos 360, via Whisky 50, decola pista 10, na curva direita, Pedra da El, Leda, Bidev, interceptando a aerovia, controle 198, transponda 5107. Protegimento correto, 6315, ajuste no 0 no 5, informação em curso é a informação papá, Chame para push e acionamento. Olá. Solo trip 5.800, tem que passar para push. Onde é que o acionamento está fazendo? Delivery, chame para o táxi. Trip 5.489. Voo 924, aproximando o próximo ponto de linha decola, vento 110 graus, 10 nós. Autoridade da linha aí decolada, pistão no zero, voo 924. Torre Salvador, trip 5400, meia milha do externo, baixado e checado. Trip 5400, mantém aproximação, guarda pistão no zero livre, tráfego da Gol já ingressando, iniciando decolagem no zero. Excelente, 5400. Controle em 119.8, transponder 5106, tá 3144. Transponder 1144, gente, Fortaleza, nível 370, transponder 119. Decola pistão no zero, rumo Frotti, curva à esquerda, 1198, controle, 5106, responder, são 3144. 3144, cotejamento correto, ajuste 10 no 5, informação ativa em curso é a PAPA, chame para puxa, acionamento. Tá, sim, já, importaremos. Tango Oscar Eco Papá, muito boa tarde, aguarde atendimento. Botão 3805 para o táxi, 177 a bordo, 3:55, Galeão. 177, 3:55, Galeão, TAN 3805, livre táxi, até o ponto de espera da pista 10, via Taxway India. No ponto de espera, chame torre em 118.6, bom voo. Autorizado até o ponto de espera via Índia, no ponto 186, TAN 3805, obrigado, boa tarde. Para o táxi 5489, está com um total de 55 agora, toma aqui a 3, copiado, Salvador, 3:35, meia de POB, trip 5489, informa o Airbus da TAM, taxiando à esquerda, em direção ao ponto de espera da pista 10. Reporte visual com tráfego. Positivo, está visual com ele. Siga a aeronave como número 2, via Taxway India, até o ponto de espera da pista 10, trip 5489. No ponto de espera, chame torre em 118.6, boa tarde, bom voo. Boa tarde. Gol 1600, fala Salvador. 100. Comandante, por gentileza, coordene com o pessoal de solo que assim que a aeronave da trip, um ATR-72, passar a retaguarda, eu tenho livre pushback e chame para o táxi. Papatango Oscar Eco Papá, boa tarde, vai para Belo Horizonte, nível 200 pela Golf 677. Local de estacionamento, pessoas a bordo. Zero 07 PLB, Aristar, confirmando decola pista 17. O Oscar Eco Papá pode confirmar a autonomia? Salvador, boa tarde, é o 4196, boa tarde, acione a identificação dessa 3.000 pés via chegada a mar e ajuste 1015, está livre das restrições de velocidade, 4196. Desce 3.015, depois com a chegada a mar e livre das restrições de velocidade, é o 4196. Controle em 119.8, transponder 5046, Papatango Oscar Eco Papá. A direita 219, boa tarde. Cotejamento correto, Oscar Eco Papá, só confirmando após Leira, deverá voar direto para Ilhéus para interceptar a aerovia Whisky Único, Wilson. Trip 5409, após o tráfego da TAM, ele mantém 9-0. Mais ligação da TAM, decolagem é na TAM, 9-0. Chama né? 6141, boa tarde. Essa é a identificação dessa 4.000 pés, chegada bom, se ajuste 1015. 4.000 pés, chegada bom, 1015, 6141. 400. Paulo, gol 1394, 25 para pushback acionamento. Gol 1394, livre pushback acionamento, chama para o táxi. Chamada para o táxi, 1394. Pioneiro 32, boa tarde, prossiga. Confirme pessoas a bordo, Pioneiro 32. Autonomia. Pioneiro 32, pronto para cópia. Pioneiro 32 está aprovado para Recife, nível 090, pela Golf 677. Decola da pista 10, com curva à esquerda na saída Conde. Controle Salvador em 1.9.8, transponder 5040, Pioneiro 32. Pioneiro 32, ajuste altímetro no 0 no 4, informação atiza, impulso e a papá. Para acionamento táxi, chame torre em 1.8.6, bom voo. Comunidade estabilizada, acionar 63, 62 no 0. 924, chame Recife, 1.2545, alterna 1.2685, bom voo. 2545, boa tarde, Pioneiro 32. Pioneiro 32, prossiga. Direcionamento, chame para o táxi, Pioneiro 32. Oscar Eco Papá, livre decolagem, vento 1.10 graus, 1.0 nós. Olá, o gol 1333, pronto para pushback, acionamento, posição 10. O 35489, aguarde para início. Paulo Salvador, voo 9600, está para o táxi. 4 a bordo, alcançando mais de 2 horas. 154, 2 horas e 30 em Maceió, gol 1600, livre táxi até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, chame torre em 1.8.6, boa tarde, bom voo. Libertáxi, ponto de espera 1.0, ponto de espera 2.0, minha torre 1.6.0. Solo, gol 1.394, pronto para táxi, 75 a bordo, 3 horas e 46 de autonomia, alterna Campinas. Copiado Campinas, 3 horas e 46 e 1.75 de PAB, gol no 394, livre táxi até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre em 1.8.6, ajuste no 0, 1.4, boa tarde, bom voo. Estando para 1.0 no 4, ponto de espera, 18.6 no 394. Na razão, até o nível 100. 3205. A escuta 3205. Consegue manter 2.000 pés de razão de subida até o nível 100? Afirmativo. Ok, 2.000 pés pelo menos. Lhe agradeço, 3205. Incrementando a razão, 3205. Get para o portão 01, trip 5400. Após o gol, segue Juliette para 01, trip 5400. Vitorino e Juliette, muito boa tarde. Cairo Lourenço no meio pés. Boa tarde. 6290, estabilizado o localizador, visual com a pista. Complete com a torre, 118.6, bom pouso, 6290. 186, graças.